Questão de sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a Educativa de Varginha, com o nosso segundo ano de programa. E eu, Renato Tavolieri Filho, de segunda a sexta-feira, aqui com vocês, trazendo um pouco de sonho, de poesia, de música boa que toca a alma e também às vezes falando daquilo que nos importa para que o sonho seja possível, para que o sentimento sempre prevaleça, o sentimento bom. E um fato importante que eu já quero evidenciar logo no início do programa é que vocês têm como ouvir todos os arquivos de todos os programas passados, inclusive o programa do dia em que ele não vai ao ar, porque quando temos as fantásticas jornadas esportivas, não percam, aqui da Melodia, o nosso programa não vai ao ar, porque é justamente nesse horário que muitos dos jogos acontecem e a transmissão é ao vivo. Portanto, nesses dias, nós, já sabendo disso, previamente gravamos o programa que está lá esperando você para que num outro momento que você possa, você venha estar conosco, não perca o nosso alimento diário de sensibilidade em vários níveis, né? Ainda mais na época em que vivemos, em que a sensibilidade anda meio rara e meio difícil. Que vale é o sentimento e E a voz linda de Emílio Santiago nos acompanha no dia de hoje. Nós teremos Emílio Santiago mais um dia na semana que vem, porque durante duas semanas é nossa intenção trazer cantores muito importantes da nossa música, atuantes, tanto um pouco mais antigos como também alguns mais recentes. E hoje, com a voz do Emílio Santiago, estamos de fato alimentando o nosso lado romântico, porque mesmo quando ele canta um samba, uma música mais alegre, a sua voz é sempre extremamente melódica. Ele tem essa veia romântica que toca nossa sensibilidade, por isso que tocamos Emílio Santiago também aqui no nosso Questão de Sensibilidade. Uma das coisas interessantes que você pode perceber, eu não sei se eu programei para esta semana ou se está já programado para a semana que vem, é uma música que ele canta em inglês. E nessa música você é um clássico da música americana. Vocês podem dizer, mas tem instantes que ele é um Nat King Cole, há momentos que ele é um Johnny Mathis, que são dois dos maiores cantores de todos os tempos da história da música americana. Portanto, se um nosso Emílio Santiago, exemplo de muitas outras vozes lindas do Brasil, se o Emílio Santiago fosse americano, ele seria um dos maiores cantores do mundo e muito conhecido. Mas não faz mal. Para nós ele o é, não é verdade? Por isso, vamos ter hoje o Emílio Santiago alimentando a nossa alma tão sedenta de sonhos e de poesia. Que bom te encontrar. Há nesses anos a vida te fez remoçar. Não precisa fingir, nunca foi o teu forte fingir pra agradar. Pra mim o tempo passou, mas vamos sentar e sair da calçada. Sem colarinho e com fé, que é pra gente esquentar. Uma porção de filé e um conhaque do bar. Nunca vou me mudar, é a mesma casinha onde fomos morar. Vê se vai me visitar, as coisas continuam no mesmo lugar. O salgueiro que você plantou, de chorar quase morreu, resistiu e cresceu, mas no campo adoeceu, sentiu sua falta demais, e a roseira lá de trás deu rosa e concebeu, sem espinhos, uma flor que tem eu cheiro meu. Garçom, me traga mais dois, que é pra comemorar. Traz um traçado depois, que é pro santo agradar. Eu não perdi a mania, ainda durmo fumando, ainda queimo o colchão. Claro que lembro do dia em que quase morri e ninguém me acordava. Nossos retratos de amor eu não pude rasgar. Quando você se casou, pensei em me matar. Tua loucura foi tanta, casar por vingança, só mesmo você. Mas não perdi a esperança, as coisas continuam no mesmo lugar. O salgueiro que você plantou, de chorar quase morreu, resistiu e cresceu, mas no campo adoeceu, sentiu tua falta de luz. chega lá de trás. Meu rosa é conceber sem espinhos uma flor que tem teu cheiro. O salgueiro que você plantou, de chorar quase morrer, resistiu e cresceu. Mas o cão adoeceu, sentiu sua falta demais. E a roseira lá de trás deu rosa e concebeu sem espinhos uma flor que tem teu cheiro e o meu. Pede a conta, meu amor, e volta pro que é teu. Mas o cão adoeceu, sentiu sua falta demais. E a roseira lá de trás eu rosa e conceber sem espinhos uma flor que tem teu cheiro. Mas um cão adoeceu, sentiu sua falta demais. E a roseira lá de trás deu rosa e concebeu sem eu serei você, um beijo bom de sal. Você de cada tarde vã virá sorrindo de manhã. Você, um riso lindo à luz. Você, a paz de céus azuis. Você, sereno bem do amor em mim. Você, tristeza que eu criei, sonhei você pra mim, bem mais pra mim, mas só. Céus azuis, você, sereno bem de amor em mim. Você, tristeza que eu criei, sonhei você pra mim, bem mais pra mim, mas só. Você, tristeza que eu criei, sonhei você pra mim, bem mais pra mim, mas só.

embora. Vou-me embora e nem sei se vou voltar. A saudade nas noites de frio em meu peito vazio virá se aninhar. A saudade nas noites de frio em meu peito vazio virá se aninhar. A saudade mata a gente morena. A saudade mata a gente morena. A saudade mata a gente morena. Saudade mata a gente. Saudade mata a gente morena. Saudade mata a gente morena. Saudade mata a gente morena. Saudade mata a gente. Sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não. Sei lá, a bananeira sei não, uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Summer.

olhos estranhos, que mistério ocultarão, mulher, não sei dizer. Mulher, só sei que sem alma roubaste minha calma, e aos teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher. Minha calma, e aos teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar. Por teu amor, por teu amor, O Emílio Santiago tem uma dicção perfeita. Ele tem uma voz que é um instrumento, um grave muito bonito, uma voz muito rara. E ele tem uma tranquilidade gostosa, mesmo quando ele canta uma música mais agitada, é uma voz muito bem colocada, uma técnica vocal esmeradíssima e um bom gosto também na escolha do seu estilo, na escolha da sua forma de atuação. E ele não é um lançador de grandes músicas novas, ele gosta de pegar aquelas que já são do nosso conhecimento e fazê-las com uma roupagem nova, mas ele assim as eterniza de uma outra forma. E isso é bom, porque ele sem dúvida nos convida ao canto, à participação, à celebração e nos faz incorporar músicas que às vezes passaram a nossa vida, a nossa lista das preferidas, através do seu trabalho de resgate, que sempre é muito válido. Deixa ficar esse meu pensamento, essa dor, e amanhã talvez eu já não esteja assim. Deixa ficar, isso passa com o tempo e então posso de novo ter a vontade de ser feliz. Posso até querer te olhar e te ver sem rancor, sem mágoa do meu coração. Só abrir o meu peito e te ver novamente. Deixa ficar esse meu pensamento, essa dor, que amanhã talvez eu já não esteja assim. Isso passa com o tempo e então posso de novo ter a vontade de ser feliz. olhar e te ver sem rancor, sem mágoas no meu coração. Só abrir o meu peito e te ver novamente. Deixa ficar. Tanta areia deu, lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Seu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Por onde for, quero ser seu pai. Já me fiz na guerra por não saber que esta terra encerra meu bem querer e jamais termina meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou chegar. Dança da moda eu sei, cansei de ser sozinho. E a nossa horinha chegou no final. A nossa hora passa rápida, também é uma hora só. E uma hora só com coisa boa, que alimenta o sonho, que alimenta a poesia, que alimenta a vida, é sem dúvida muito pouco. Mas não faz mal, estamos de volta amanhã. Eu, Renato, deixo um abraço muito grande para vocês, nossos ouvintes, para você em especial, que está sempre conosco. Um grande abraço, até amanhã. Renato Tavolieri Filho se despedindo.